Eu tava pensativo, refletindo numas fitas. Dinheiro é bom, mudar de vida. Hoje cedo eu entendi aquelas rimas do Emicida. Tipo, paraíso não existe, só mudou as penas, o golpe ainda é o mesmo. Eu e eu, isso é tudo que eu tenho. Deus é o meu escudo, e o KM não tem medo. Lança T900. Não lembro o sonho, era 66. 01 de fato nas ruas do meu bairro. Cão de raça, pele preta. Racista quer me ver acorrentado. Porque o lucro de um dia é um ano do seu salário. Muito papo reto e não pago pau pro otário. Se ficar em cima do muro, toma tiro dos dois lados. São Paulo não tem peça, é que os fura tá intocado. Chega com o Paco na Gucci, atendente da champanhe. Antes de entrar na loja, a segurança tava olhando. Saí do gueto e o gueto não saiu de mim. Em um ambiente branco eu fico mais preto sim. Saí do gueto e o gueto não saiu de mim. Em um ambiente branco eu fico mais negro sim. O que o Matuê e o Kian tem comum? Fuma maconha e conta dinheiro. Leva o Kian assim no 33, já o Matuê sofre preconceito. Aí já tá a diferença de um ser branco e o outro ser preto. Aí tá a grande diferença do que cê representa e o que eu represento. Eu fiz uma festa na minha quebrada com muito brinquedo, pra mostrar pro nosso governo que esse ano é 1-0 pros D. No dia choveu na quebrada, alagou todas as ruas. No fim 2-0 pros cara, não teve festa, só viatura. Branco discute quem é o mais rico do hip hop. Que surpresa, branco milionário. Inspiração pros preto é Orochi. Mais uma vez eu vejo esses cara, tipo, me agradece seu preto por divulgar a cultura do preto, monetizar a cultura do preto, por ganhar e usar a cultura que era do preto pra porra do preto, pra encher com o nosso dinheiro, da fuma pro branco, segurança preto. Vocês só vão me ver no multishow quando eu assinar com uma gravadora. Eles me viram no multishow porque eu como a 01 dessa porra. Eu não tenho carinho pra falar, esse é o papo reto. Verão os brancos falirem quando negros não assinarem com a gravadora. Esses moleques são tudo apressados, seja paciente com seu sonho. Vi minha mãe morrer por câncer antes que eu pudesse estourar uma música. Tipo, rimando contra o tempo. Tipo, preciso acertar uma letra. Que é um teste maior de esperança e paciência. Ricos têm sua balança e o pobre tá vivendo a prova. Adivinha quem financia o nosso câncer? Doa também pro Outubro Rosa. Eu já entendi que pro preto ter grana, uma desgraça é relatada. Uma desgraça tem que ser vivida. Uma desgraça tem que ser contada. Tipo, um galo de rinha, eu vou atirar até na minha raça. Pra eu cantar em um beat de trap e um branco dizer. Isso são reais barras. Bala voando na área, sou de São Gonçalo, aonde o crime rola. Eu vejo criança na esquina, em vez de tá estudando, tá vendendo droga. Governo aparece em dia de eleição, engana o povo falando um montão. Quanto morre um preto, não vejo eles não. Por isso meu mano sempre puxa o cão. Tem mano matando e morrendo, pra honra a facção. Mas é isso que o estado adora, ver preto se matar sem lhe botar a mão. No meu pulso tem um Rolex, e no outro tem um Invicta. 30 balas nesse pente, se você tenta contra a minha vida. Olha essa grana que flexiona, mesmo sendo a merda de um sedentário. Olha quanto manos abandonou, quando balançou a merda do barco. Nenhum deles ficou e abandonou o cargo. Largou o fuzil e correu pro mato. Ele só simula, mas se esconde igual um rato. Se eu te ver na rua, é melhor tu tá armado. É melhor tu tá armado. Meu fuzil de ponta oca vai te deixar cheio de buraco. Um irmão preso no set, mas fechou o bico. Pico não vai sair da miséria se não evoluir. Viu que eu era evolução e grampearam-me. Pra minha mãe não dei desgosto, enfatizei o KD. Enfatizo, mano, pra que pensa que o crime não compensa. Ganha lucro nessa porra, arranca a nave de uma agência. Pega a puta da atendente e o segurança nem tenta. Fala que não quer o produto, só quer a porra da receita. Não quis parecer que é difícil, mas é bem mais do que parece. Tenho que ser duas vezes melhor, carrego isso na minha mente. Tráfico de entorpecente, ele nem tinha 17. Sem opção, tava vendendo pó, pena que não teve chance. Não quis parecer que é difícil, mas é bem mais que parece. Preto tem que ser duas vezes melhor, carrego isso na minha mente. Tráfico de entorpecente, não tinha nem 17. Sem opção, ele vendia pó, pena que não teve chance. Fala, me liga, ó.